começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala aí, Marquinho, boa noite. E aí, boa noite, querido, tudo bem? Tudo, e você, como é que tá? Tudo ok, só para avisar, fui informado aí que o Ney pediu pra gente esperar um pouquinho, que ele tá ocupado, então daqui a pouco a gente entra aí, a gente vai tentando, como a gente já fez outras vezes, tá? Eu acho que lá pras 18h30, mais ou menos. Tá, tudo bem, daí se puder ir tentando, a gente vê como é que funciona aí, como tu sabe melhor aí. Fica tá? Tranquilo, vamos pra música? Vamos então começar, então, gente, nos anos 50, então. Ah, falar nisso, eu tenho um minuto, então. Você viu a postagem original que colocaram do Renzo Mora? Não, desculpa, era nova? Não, não era com o Topo Didio, não. Em realidade, era Barbie. Era Barbie? Era. Eu postei no Facebook, ele estava com uma Barbie. A que eu vi ontem foi com o Topo Didio e adorei a foto. É, né? Mas depois nós colocamos a original. Ah, tá, o Topo tem que sacanear sempre, né, então. Claro. Fazer o quê? Vamos lá, Fufunha. Don't nobody move, don't nobody leave this room. Don't nobody move, don't nobody leave this room. I closed my eyes while we were kissing, opened them again and my heart was missing. Don't nobody move, don't nobody leave this room. I'm naming no names but looking right in your eyes. Clean, don't give me no alibi. Somebody here thinks she's a smarty, till I get the truth from the guilty party. Don't nobody move, don't nobody leave this room. I kept my heart under lock and key, no one could steal it from me. I kissed you once, ooh, how it dropped. The lights went out and I was robbed. Don't nobody move, don't nobody leave. I just called up the chief inspector, told the CID to bring a lie detector, until you can't prove it's really love in blue. Don't nobody move, don't nobody leave the room. Lock all the doors. You try to run, I'm gonna raise the dickens until you can prove it's really love in bloom. Don't nobody move, don't nobody leave the room. Do you hear me? Don't nobody move, don't nobody leave the room. Are you listening? Nobody move, don't nobody leave. Marco Antônio. Ah, pois é, essa canção é de 56, não fez sucesso, o nome do cantor Lee Lawrence. O nome da canção, Don't Nobody Move. Basicamente, ele está meio que fazendo uma declaração de amor, meio como se fosse um assalto a uma diligência, assim, mandando ninguém se mover aí, porque ele está ali para conquistar corações. Esse Lee Lawrence é um ítalo britânico, ele nasceu em 1920, faleceu aos 42 anos de idade de ataque cardíaco. Ele faleceu quase esquecido, apresentando-se em pequenos hotéis americanos. Os pais dele cantavam num grupo de ópera muito famoso na Inglaterra, chamado Carl Rosa Opera Company, que era de um alemão, e esse alemão ajudou a popularizar o Carl Rosa, ajudou a popularizar a ópera no Reino Unido. Dos 16 aos 19 anos, o Lee Lawrence estudou ópera na Itália. No começo da década de 50, ele era um dos cantores mais populares da Inglaterra e várias vezes, quando ele se apresentou em Londres e arredores, quem abriu o show dele foi o Peter Sellers contando piadas. E o que aconteceu foi que a partir daí do final dos anos 50, ele ficou decadente com a chegada do rock and roll. Ele não conseguiu se adaptar, até gravou canção satirizando o rock and roll, que ele achava que ia ser um modismo, e nunca mais conseguiu recuperar o mega sucesso. Vamos tocar aí, por favor, um revisão dele de 55, por favor. When you've climbed the highest mountain, when a cloud holds the sunshine in, suddenly there's a valley. É bem a cara dos anos 50 mesmo, hein? É, o um estilo operístico, assim, né? É. Essa canção, Suddenly There's a Valley, ou seja, repentinamente há um vale. Quer dizer, na verdade, é uma metáfora para os altos e baixos, né? Ele está comparando com as montanhas, os picos, está comparando as diferentes, como é que fazer assim, disposições geográficas com os altos e baixos da vida. Na vida. Exatamente. A canção Suddenly There's a Valley, essa de 55, fez muito sucesso no meio dos anos 50 no Reino Unido. Acho que a gente pode ir para os anos 60? Vamos embora. Un peu plus de rose et de vert, un peu plus de couleurs aux jardins qui n'ont pas de fleurs, un peu plus de midi et beaucoup moins de bruit la nuit, un peu plus de baisers et un peu plus d'amour, un peu plus de frissons longs, longs, un peu plus de chaleur et de fièvre et de joie au cœur, un peu plus de réveil, la fenêtre ouverte au soleil. C'est un désir bien naturel. Un ange bleu m'a dit d'accord, mais tu devras donner encore. Un peu plus de travail, aïe aïe. Un peu plus de soucis, oui oui. Un peu plus de courage, un peu plus de cœur à l'ouvrage. Un peu moins de sommeil, un peu plus de mauvais rêves. Un peu plus de brume et de pluie, un peu plus de retard. Quand l'hiver, les matins sont noirs, un peu plus de fatigue. Sur le front, un peu plus de rides et un peu moins de temps pour flâner les jours de printemps. Un peu plus de raison, un peu moins de chansons. J'ai travaillé et j'ai gagné, je peux pas. Un peu plus de baisers et un peu plus d'amour, un peu plus de frissons longs, longs, un peu plus de chaleur et de fièvre et de joie au cœur, un peu plus de réveil, la fenêtre ouverte au soleil, devant la mer et sans fin, un peu plus de joyeux matin, un peu moins de raison, un peu plus de chance. Marco Antônio. Anos 60, a gente já está na década de 60, o nome da cantora Nicole Croissel, o nome da canção Un Publi de Chanson, é de 61. Quero agradecer ao meu amigão Jorge Rabi, de novo, pela ajuda na pronúncia. Deixa eu ficar pelo telefone praticando, enquanto eu, obviamente, levava as surras homéricas do meu comando parquíssimo do idioma de Catherine Deneuve. Essa canção, Un peu plus de chanson, quando o cara consegue aprender, tem que ficar repetindo, né? Quer dizer, basicamente, um punhado, um pouquinho de canções. O maior hit dessa cantora foi o Nom en Femme. Fantástica. Que, canção fantástica. Mega, essa, como fantástica. O Rob Davis fala aqui, né, canções que nossa, que, essa sim, arranharam, estragaram o disco tanto tocar. Aquela do filme Realmente um Homem e uma Mulher, com uma canção que a gente vai ver um trechinho, Realmente 66, com a da Nicole Coscelli em participação do Pierre Barou. Então, deixa eu ver, desde 61, esse foi o primeiro ano que ela começou a gravar. Ela nasceu na Zona Oeste de Paris, em 1936. Ela também atuou em cerca de 24 filmes, sendo o mais recente em 2005. O trabalho dela mais famoso, obviamente, é com esse dueto com Pierre Barou, e do filme Um Homem e uma Mulher, que era um filme clássico do Claude Lelouch, com Jean-Louis Trintignant e Arnaud Caymmer. E ela pode também ser ouvida em trilhas como a Nicole Coisset, trilhas como Viver por Viver, também do Claude Lelouch, com a Candice Bergen e o Yves Montand, Retratos da Vida, também do Lelouch, porque não era um dos filmes favoritos dos meus pais, o título original, acho que era Les Uns Les Autres, tinha até o Bolero de Ravel e tudo mais, e também Identidade Borne. Eu acho que a gente pode tocar um trechinho aí, se puder dar uma olhadinha naquilo que eu escrevi. Chante tout babadabada, babadabada. Nos cœurs y voient babadabada, babadabada. Comme une chance, comme un espoir, comme nous voient babadabada, babadabada. Nos cœurs y croient babadabada. Antônio. Tá, pois é, tocou na íntegra, eu sabia, eu tava achando, ele vai tocar ainda que essa canção, né? Cara, tirar essa música seria um crime contra a magia. Eu vou chutar, João, que as músicas que namorados, músicas, canções francesas populares, né, que namorados mais se agarraram ao som enquanto escutavam, eu acho que seria essa. E, obviamente, a GTA Menemplu do C.G. Gainsbourg, né? Sim. Porque sim, essa tem uma pegada menos de, assim, de motel, mas também super amorosa. Eu me lembro que o filme também tem... esse filme basicamente inventou a linguagem do videoclipe, né? O Homem e Mulher. Então, eu me lembro que tem cenas deles, desde andando de cavalo, cota para fazer no amor, pra, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto da música porque o filme era fantástico, viu? É fantástico, é. Teve até uma sequência feita depois que foi, assim, mundialmente massacrada, 80, cerca, acho que de 20 anos depois. E, na verdade, eu não consigo achar tão ruim, não. Eu também não. É, até porque, né, com a Nuca e Meg de novo, eles revivendo a paixão, ela e o Jean-Luc Randonhan. É, 20 anos depois. Claro, era o mesmo nível, né? Mas, por favor, eu me lembro que eu estava de intercâmbio nos Estados Unidos e fui correndo, assim, assistir e gostei. Então, a gente pode adentrar, então, os anos 70, então. Vamos lá? É um tango. Jeição, sentimento contramão, que me faz sentir abandonado, mesmo estando a teu lado. Jeição, sentimento contramão, que me faz abandonar a festa, bem no meio da seresta. Sentimento contra a mão, que me faz remar contra a maré, contra o movimento, esquecendo de viver o momento. Rejeição. Sentimento contra a mão, que me faz sentir fraco, só e indefeso, esquecendo todo o peso de tudo que vivi lá. Abandonado, mesmo estando a teu lado. Rejeição, sentimento contra a mão, que me faz abandonar a festa, bem no meio da seresta. Rejeição, sentimento contra a mão, me faz remar contra a maré, contra o movimento, esquecendo de viver o momento. Rejeição, sentimento contra a mão, que me faz sentir fraco, só e indefeso, esquecendo todo o peso de tudo que vivi. Rejeição, sentimento contra a mão, me faz refugiar no medo, refugiar na incerteza que é está na. Marco Antônio. Um tango aí, né? Só que com com essa passionalidade toda e com uma letra que lembra um pouquinho melodrama mexicana. Parece que da minha vida, rejeição. Tá, canção de 78 do nosso convidado, pediu para a gente ligar no segundo bloco. Canção, deixa eu ver, não, já falei, rejeição, um dos maiores sucessos da TV. Cantor de monte, nossa, sucesso, sempre sucesso, mas só assim para, já que a gente curte muita música disco aqui, eu posso dizer que um dos maiores sucessos dele foi Não Existe Pecado ao Sul do Equador, né, com a canção também de 68, maravilhosa, uma canção disco. Eu acho que só falta, de repente, no repertório do Ney Matogrosso para ele não cantar, acho que só Foxtrot, eu acho, porque vou te contar, tem tudo que é ritmo ali. Deixa eu ver, essa canção não fez sucesso, rejeição, eu acho adorável. Ele também pode ser ouvido, o Ney, em trilhas de filmes como Pra Quem Fica, Tchau, Ópera do Malandro, que eu adoro, por sinal, até Ópera do Malandro, dirigido pelo Rui Guerra, que é um dos autores, junto do Chico Buarque, da canção Não Existe Pecado Sem Pecador, Cidade Oculta, Separações, Cangaceiro Trapalhão, que provavelmente é o meu filme favorito do quarteto, Diário de um Novo Mundo, um filme aqui gaúcho, ele também foi ator até. Vale dizer também que o Ney também foi ator num filme chamado Sonho de Valsa, da diretora Ana Carolina, e foi muito elogiado pela interpretação. Deixa eu ver, a canção que a gente vai ouvir agora, um trecho, ou de repente até dependendo como for a gente ver, pode não cometer o um crime de tirá-la, tu vês aí, querido, tá? Não existe pecado do educador. Ela também foi tema de uma novela, era com o Zuca de Oliveira, chamado Pecado Rasgado. Vamos então para Não Existe Pecado do Educador, por favor, Disco Music. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, riacho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí, sai de baixo, eu sou professor. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar. Jantar, sarapate ao caruru, tucupi, cacá. Vê se me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar. Marquinho. Oi. Então, essa não adianta. Essa é, eu tenho que dizer, é a minha favorita do repertório do Ney Mato Grosso. Canção de 78, Não Existe Pecado ao Educador. Esse arranjo maravilhoso, disco. E olha que a disco brasileira foi riquíssima, hein? Com Lady Zu, as frenéticas que eu adoro. Mas essa canção é inacreditável. E obrigado por tocar na íntegra. Eu sabia que tu ia conseguir assassinar no meio. Não. A canção não dá. Eu acho que a gente pode, então, para os anos 80. Vamos nessa. Vamos lá? Marco Antônio. Oi, essa banda aí é a Eagles. Eu só estou escrevendo uma mensagem aqui que o Ney acabou de escrever para mim pedindo para fazer para o celular. Então, só me dá um segundinho aqui, só tô... Manda para mim. Tá, o número, tá? Passa aí pro Fofunha, pode ser? Pode, tá. Passar para ele. Acabei de te mandar. Tá. Recebeu aí, Fofunha? Isso. Acabei de te mandar. Recebeu aí o celular do Ney? Isso, mandei aí para ti. Eu mandei para ti, João. Ah, você não mandou pro Fofunha? Tá, é para mandar pro Fufunha, tá. Pode passar pro Fufunha. Tá. Só um pouquinho. Arariraradirara. Só um pouquinho. Tô passando aqui. Tá passando. Ah, daí, se puder tentar, assim, com toda a força, tudo bem. Eu tinha combinado com ele via fixo, mas de repente houve alguma coisa. Já recebeu? Não se preocupe, não importa se é fixo ou se é celular. E o que importa é ele. Vamos tocar um pedaço da outra aqui? Ah, sim. Porque assim ele já entra direto no. Claro, perfeito. Vamos lá, Fufunha. Abre aí, Fufunha, para já tocar um pedacinho da outra música aí, vai. Enquanto isso, vai ligando lá, Fufunha. Antônio. Falando então um pouco dessa banda, né? A gente tocou no bloco dos anos 70, a gente tocou o Ney, então agora nos anos 80 a gente tocou a Flock of Seagulls, que é um grupo britânico de Liverpool.